eu acordei pensando em tudo que aconteceu com a gente. Estou aqui triste chorando, porque sei que o erro foi meu. Mas e ninguém? E sei que estou errado. Errado. E não consigo acreditar que te perdi. E errado. Te encontrar, quero seus beijos. Volta pra mim. Não faz assim comigo. E deixa eu te amar. E todo amor que eu te dei não se lembra, você esqueceu. Mas sei que um dia você vem pra mim. Fazer feliz, só você. Só você vem me fazer feliz. Só você. Só você. Errado. Errado. Fui errado. Fui errado. E não consigo acreditar que te perdi. Errado, errado, fui errado, fui errado. Estou querendo te encontrar, quero os seus beijos. Errado, errado, fui errado, fui errado. Não consigo acreditar que te perdi. Errado. Estou querendo te encontrar, quero os seus beijos. Errado.